Boa noite, gente. Que animação o culto hoje. Estava sentindo falta dessa animação desse pastorzão aí. Coisa boa. Vamos falar em alegria, animação. Vamos ler um texto que nos exorta a alegrarmos no Senhor. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Amém? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Só esse versículo, vamos de novo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Agora você vai virar para a pessoa que está do seu lado com aquele sorriso Colgate, vai dizer assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Joga uma energia assim. Poeta Vinícius de Moraes escreveu uma canção chamada Felicidade. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem essa canção. Ou não? Tristeza não tem fim. O pessoal da velha guarda conhece, hein? Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. A felicidade. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Ó, teu coral, tristeza. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Pra acabar, tristeza não tem fim, vai lá. Tristeza não tem fim. Descobri um bocado de sambeiro aqui na percussão. Obrigado, meu irmão. Poxa, valeu, hein? Seria melhor se a gente tivesse ensaiado. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando. Em busca da madrugada, fala embaixo, por favor, para que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Que coisa interessante, o que o poeta pensa sobre a felicidade? Como passa rápido a felicidade, como é tão passageira, efêmera. John Piper, um escritor bem conhecido nosso, ele disse certa vez o seguinte: o anseio por ser feliz é uma experiência humana, universal, e é algo bom, não é pecaminoso. Todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso, disse Blaise Pascal. Sejam quais forem os meios diferentes que empreguem, todos objetivam esse alvo. Esse é o motivo de cada ação de todo ser humano, mesmo dos que se enforcam. Todos nós queremos ser felizes. Quem de vocês não quer ser feliz? Se eu estou afim mesmo de tristeza. Todos nós queremos ser felizes. E eu parei a respeito da felicidade e comecei a pensar o que os artistas dizem sobre a felicidade. Porque esse é um tema bem comum no meio das artes. Mozart, grande músico, disse o seguinte: a felicidade existe somente na imaginação. Felicidade existe somente na imaginação. Fernando Pessoa, grande poeta e lido por muitos, disse o seguinte: por que é que para ser feliz é preciso não sabê-lo? E Fernando Pessoa, se alguns não sabem, era dado ao vinho, extremamente depressivo, teve problemas com o alcoolismo, e isso fala exatamente qual era o sentimento dele. Por que para ser feliz é preciso não sabê-lo? Eu queria ler um poema para vocês, prestem atenção agora. Ó que dama fácil a felicidade, mal se acostuma num lugar e ela já sai. Afaga teu cabelo cheia de vaidade, beija-te às pressas, bate as asas e se vai. Dona infelicidade, ao contrário, te prende ao coração a ferro e corda. Para ir embora, diz não teu horário, senta-te contigo à mesa e borda. Parece que a felicidade é muito rápida e a tristeza teima em ficar. Uma reportagem da revista Época, do ano passado, trazia um tema interessante: o mito da felicidade. E entre o assunto, ela trazia a ideia principal, era de que a matéria sugere que, em vez de nos lançarmos numa incessante busca de felicidade, muitas vezes infrutífera, deveríamos apenas descobrir como viver bem, a nossa própria maneira. E aí, o que vocês acham? Felicidade é possível? É de fato passageiro? Vocês concordam com tudo que foi cantado e foi lido até agora? Uma entrevista e uma pesquisa feita no Brasil pela Fiesp trouxe alguns dados interessantes. Por exemplo, de quem depende a sua felicidade? Uma das perguntas. Em 16% do momento, responderam os brasileiros. Das pessoas com quem vive, 23% disseram isso. 61% disseram somente de mim mesmo. Olha uma outra coisa, 51% dos entrevistados afirmavam que o Brasil é um país feliz. 36% consideram que o país é mais ou menos feliz. Fatores da felicidade. O que é que de fato é importante para se ser feliz? Em primeiro lugar, o que é que vocês acham? Ter dinheiro. 58,8% das pessoas entrevistadas disseram: olha, para ser feliz é preciso ter dinheiro. Em segundo lugar, estar empregado. 51%. 30% ter filho. Eu acho que quem falou 30% é porque não foi pai ou mãe. Estou brincando. Ser religioso, 28%. Ser casado, 22%. Ter bens materiais, 20%. Ser jovem ficou em último lugar, 11% apenas. Viu, Pedro? Você pode ser feliz ainda. Será mesmo assim? Será que a felicidade só pode ser sentida num rápido instante? Ou é possível viver a alegria como um estilo de vida cristã? O texto que a gente leu agora há pouco, Filipenses, capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, foi escrito por Paulo, e os historiadores, todos unânimes, concordam de que Paulo estava preso em Roma. Paulo estava em condições sub-humanas quando escreveu esse texto. Aliás, a carta de Filipenses é também conhecida como a carta da alegria. A palavra alegria aparece no Novo Testamento 59 vezes. Dessas 59 vezes, na pequena carta à igreja em Filipos, tem 16 vezes. Paulo constantemente, se você não leu Filipenses, eu incentivo você a ler, ele fala todo o tempo sobre alegria: alegrai-vos, regozijai-vos, mantenham gozo. E ele trabalha isso o tempo inteiro. Filipenses é a carta da alegria. Mas não é paradoxal, porque Paulo escreve ela numa circunstância de profunda tristeza, de profundo desânimo para muitos. Se eu fosse Paulo, estivesse preso injustamente por pregar a palavra do Evangelho, se eu tivesse todos os privilégios que eu tinha antes e depois de me converter, fosse aparentemente tão frustrado como Paulo foi, a ponto de ser perseguido e ter que se fingir de morto e sofrer muitos naufrágios e conhecer várias prisões, eu com certeza escreveria algo um pouco mais triste, um pouco mais abatido. Talvez eu diria um pouco sobre a tristeza de não ter umas igrejas me apoiando, ou de estar só naquele momento tão importante. Mas Paulo escreve sobre alegria. Paulo escreve sobre alegria. Isso tocou meu coração. De tal forma que hoje eu queria falar com vocês sobre como viver a verdadeira alegria e baseado em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Em primeiro lugar, o texto diz, alegrai-vos. Alegrai-vos. E eu quero dizer para você que para viver a verdadeira alegria é necessário saber ou descobrir a sua essência. Porque muito do que se fala hoje sobre alegria não é alegria. Nós vivemos dias onde que o conceito de alegria ou de felicidade que nós temos é um conceito distorcido pela mídia, pelos filmes de Hollywood. Enfim, nós não conhecemos de fato o que é alegria como uma proposta bíblica. A Bíblia tem muito a dizer sobre o prazer e a alegria. Aliás, um dos mandamentos pouco enfatizados é aquele que nos manda sempre alegrar-se no Senhor. Você já percebeu que isso aqui é um mandamento? O verbo está no imperativo, alegrai-vos. Não é uma escolha estar alegre. Paulo diz, olha, alegrai-vos. Alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, portanto, trata-se de uma qualidade espiritual. Alegria é uma qualidade espiritual e é subproduto do desenvolvimento do crente na vida cristã. Olha só, que coisa interessante. Todos nós estamos, em certa medida, contaminados com o conceito hollywoodiano acerca da alegria. Conceito esse que é ilusório acerca da felicidade fantasiosa. Hoje, para muitos, ser alegre é ter um carro novo. É você viver como vivem aquelas pessoas do comercial, assim, que entram naquele carro, aquela música de fundo. É você ter bens. É aquela família perfeita. Já viu o comercial de margarina? Você senta assim, está todo mundo à mesa. As crianças estão sorrindo para a mãe. Aí passa margarina assim. Aquilo é o ideal de felicidade. Que coisa linda. E a gente vai se contaminando e olhando para a nossa vida tão imperfeita, tão cheia de problemas, tão cheia de pressões e defeitos. E a gente diz, como a gente é infeliz. Meu Deus. Aí você vai ver aquele filme, aquela felicidade. Você sai do cinema dizendo, eu sou um desgraçado. Que infeliz que eu sou. Mas você já percebeu que se você colocar diante desse conceito de felicidade hollywoodiano, os personagens bíblicos, todos eles foram infelizes. Por exemplo, Adão foi um cara extremamente infeliz, porque teve tudo nas mãos e foi expulso do paraíso. Abraão, coitado, tanto tempo esperando um filho, e quando tem um filho, mata o filho, Abraão. Nossa, que tristeza desgraçada essa. E Moisés, então? Caminhou tanto tempo com o povo, liderou, foi aquele líder tão exaltado e não entrou na terra prometida. Olhou a terra prometida de longe, que frustração. Nadou, nadou e morreu na praia. É igual o náutico. E Davi, então? A gente conhece o que ensinam pra gente acerca de Davi nas escolas dominicais. Davi matou Golias e aquela coisa, mas ninguém sabe como foi a família de Davi. Uma tristeza só, assassinato, um irmão que transou com a irmã e teve um problema, e o pai Davi fecha os olhos para aquilo tudo e gera um sério problema, que o outro filho se levanta para injustiçar o pai, que tem que sair fugindo porque estava fugindo do próprio filho que ia roubar o reinado, e ele se esconde. Que coisa! E de repente aquele Davi que matou Golias, que a gente adora falar sobre ele, estava escondido numa caverna no deserto. Isso é felicidade? E a família destruída. E homicídios dentro da sua própria casa. Isso é felicidade. O que dizer então dos profetas? Jeremias, o chorão. Ou Isaías, que foi cerrado ao meio. Uma forma muito sutil de matar alguém. Cerrado ao meio. Ou Oséias, que casou com uma prostituta, porque Deus assim o quis. Gomer. Que casamento infeliz esse, não? Casou com uma prostituta porque Deus mandou. e João Batista. Morreu, desculpe a expressão, por conta da bunda de uma prostituta, que dançou e perdeu a cabeça. O João Batista, que dentre nascido de mulheres, não existia outro igual a ele. E ele morreu assim. Tragicamente, de forma muito precoce, nem viu o final do ministério de Jesus. Isso é alegria? Nasceu para anunciar alguém e nem viu o ministério dessa pessoa ser completo. E o próprio Jesus, o que dizer do Jesus? Uma pessoa simples, que apesar de ser rei, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Apesar de ser sacerdote, não foi oficializado e não tinha nenhuma comunidade. Ele não tinha uma comunidade doxa para pastorear. Muitas vezes foi cercado de pessoas e muitas vezes foi abandonado pelas pessoas. Tanto que as pessoas que ouviam ele, algumas vezes disseram: duro este discurso, quem o poderá ouvir? E foram todos embora e só ficaram seus discípulos. Jesus foi feliz no conceito de hoje? Conceito este que jamais aceitaria uma cruz. Uma desgraça como a cruz. E Pedro, que morreu de cabeça para baixo, foi feliz Pedro? E João, aprisionado na ilha de Patmos, morreu de velho lá dentro. E Paulo? O que dizer de Paulo, que sofreu tantas injustiças no seu ministério? A alegria verdadeira não está nos bens. Acompanhe comigo, capítulo 4 de Filipenses, versículo 11. Digo isto, aliás, deixe o livro, a carta de Filipenses aberta, porque a gente vai estar sempre dando uma olhadinha no que Paulo está nos ensinando. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que Paulo está dizendo? Que a alegria não está em bens. Deus fez as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Hoje usamos as pessoas e amamos as coisas. O dinheiro pode comprar uma cama, mas não compra um sono. Pode comprar uma boa comida, mas não compra um apetite. Pode comprar uma casa, mas não compra um lar. Pode comprar um crucifixo, mas não compra salvação. Pode comprar um túmulo de mármore, lindo, belíssimo. Mas não compra o descanso no céu. Não é a casa que torna alguém feliz. Um coração infeliz não se sente melhor em nenhuma casa. Mas um coração em paz torna qualquer casa feliz. Você concorda comigo? Você concorda com Paulo? Alegria verdadeira também não está nas pessoas. Porque, apesar de Paulo falar sobre alegria o tempo inteiro na carta aos Filipenses, ele diz no capítulo 4, versículo 15, o seguinte: quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. O grande missionário foi desprezado por todas as igrejas, senão unicamente os filipenses. Relacionamento é algo muito bom e fundamental para ser feliz. Eu concordo com Tom Jobim que é impossível ser feliz sozinho. A gente viu sobre solidão domingo passado e uma bênção. Mas não pode ser o fundamento basilar da nossa alegria. Não deve ser onde nós depositaremos a nossa plena alegria, porque na primeira decepção, lá se vai a nossa alegria embora. Quando colocamos a nossa alegria em pessoas, estamos vulneráveis às grandes decepções. É ou não é? Aí acaba o namoro, acaba o casamento, aí acabou a alegria, acabou a vida, acabou a razão de viver. Não está no sucesso aparente. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Paulo diz o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Veja só, ele conquista durante toda a sua vida uma série de coisas, depois que se converte, deixa todas essas coisas de lado e a palavra diz que ele considera isso como refúgio, esterco, cocô. Tem pessoas que acham que só serão felizes quando obtiverem algum sucesso. Eu só vou ser feliz quando eu passar naquele concurso e tiver aquele meu salário. Ô, Jesus, abre a porta. Ô, Senhor, preciso ser feliz, manda aquele maridão. Quando essas pessoas conseguem conquistar o que elas esperam. Elas descobrem que tudo que elas planejaram e projetaram para elas tornou-se um vazio, porque não tem significado em si mesmo. Você quer ver uma coisa interessante? Infelizmente, o nosso tempo já está correndo rápido demais e a gente não vai poder ver a busca de Salomão pela felicidade. Capítulo 2, versículo de 1 a 8 do livro de Eclesiastes. Quando você chegar em casa, dê uma lida. Mas Salomão procura a felicidade e escreve de uma forma filosófica, poética e interessantíssima. E ele procura na alegria descomprometida, e ele vai na Nox, ele vai nas raves, ele vai nos shows por aí afora, e ele diz, olha, eu preciso achar essa tal felicidade. E ele diz sobre isso, é vão, é vaidade, passa. Depois ele procura na bebida. E a Bíblia diz, em Eclesiastes, versículo 3 do capítulo 2, que ele provou as delícias do vinho e todas as bebidas fortes que havia. Depois ele vai para o trabalho, trabalho exagerado, sabe? Eu vou ser feliz com o fruto do meu trabalho, meu orgulho de dizer, ó, aquilo ali foi eu que construí. E no versículo 4 ele diz, de nada vale. Depois ele junta para si tesouros, bens de todas as províncias. E Salomão, de fato, foi o rei mais rico que já houve. Mas sobre isso, acerca da felicidade, ele conclui, é vaidade. E depois, como já sabemos, Salomão foi para o sexo e foi para todas aquelas mulheres que foi a porta da sua perdição e do seu afastamento do propósito de Deus inicial para Salomão. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, o que é alegria? O que é então alegria? Preste atenção nisso aqui. Alegria é a consciência grata. Alegria é a consciência grata. Alegria é o contentamento em Deus e em somente Deus. Alegria é o estado da consciência que reconhece quem Deus é e o que Ele faz por cada um de nós. Isso é alegria. Se em primeiro lugar precisamos descobrir qual é a essência da verdadeira alegria segundo as Escrituras, em segundo lugar precisamos entender ou descobrir a sua efetividade, porque Paulo traz uma coisa interessante. A afirmação de Paulo é que é possível estar sempre feliz. E ele escreve isso aqui porque ele sabe que as perseguições iam vir sobre a igreja primitiva. E ele diz assim, olha, quando a perseguição vir, quando aquela galera lá chegar e começar aquela chacina, mantenham a alegria. Como isso é paradoxo? Como isso é paradoxo? Mas eu encontro algo semelhante em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. A verdadeira alegria é possível apesar das circunstâncias. Veja o que Abacuque diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja um gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, ainda que a desgraça permaneça no povo de Israel, eu vou olhar para Deus, e o meu coração vai estar alegre diante de Deus, porque eu estou certo que no momento exato Ele me fará andar por lugares altos. Minha pergunta é simples, você tem essa atitude que teve Paulo e tem Abacuque? E teve Abacuque? Eu ganhei um livro muito antigo, que uma pessoa já nem queria mais. E para não colocar no lixo, ela me chamou e disse, olha, eu tenho alguns livros disponíveis aqui, estou desocupando minha biblioteca. Um dos livros contava a história de uma jovem chamada Gione, uma garota de 18 anos, que ficou paraplégica após fazer um mergulho e tinha uma pedra e sua coluna chocou-se com uma pedra e ela ficou paraplégica. E todos acerca dela diziam, ela vai definhar. Ela vai ser uma jovem depressiva. Porque na flor da idade, no melhor da juventude, ela perdeu todos os movimentos do seu corpo. Essa jovem não tem mais alegria. E qual foi a surpresa? Porque Gione foi uma das grandes missionárias do século XX. e saía com a sua cadeirinha de rodas, anunciando o evangelho em todas as nações. E muitos vieram a Cristo por conta daquela jovem que não se deixou abater pelas circunstâncias que lhe sobrevieram. Se o crente não pode viver feliz por, vive feliz apesar de. Você ouviu isso? Se o crente não pode viver feliz por, vive feliz apesar de. A felicidade transcendente é a alegria que nunca entristece. Carlos Queiroz, que já veio aqui, e um homem abençoado, em seu livro Ser é o Bastante, diz uma coisa interessante. Em suma, não há nada circunstancial capaz de roubar a felicidade do discípulo de Jesus. Não há nada circunstancial capaz de roubar a felicidade do discípulo de Jesus. Em último lugar, se em primeiro nós precisamos conhecer a essência da verdadeira alegria, e em segundo lugar precisamos conhecer a efetividade da alegria verdadeira, em terceiro lugar nós precisamos conhecer a fonte. Já que falamos que é possível ser feliz em todas as circunstâncias, e falamos que aquelas pessoas que cantavam a alegria como uma coisa passageira estavam erradas e equivocadas, onde está então a verdadeira alegria? Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Ele é a verdadeira fonte de toda alegria. Exultou Jesus no Espírito Santo. Maria, mãe do Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se alegra em quem? Em Deus. A compreensão da salvação em Cristo nos traz a alegria. E deixa eu ler uma coisa que Blaise Pascal, um matemático, muito relevante para quem já fez arquitetura e engenharia e essas coisas, um dos grandes pais da matemática, que se converte e foi um grande defensor do cristianismo, olha só o que ele escreveu. O homem já teve a verdadeira felicidade, da qual agora resta nele apenas o sinal e o espaço vazio, que ele tenta em vão preencher com coisas ao seu redor, procurando em coisas ausentes a ajuda que não obtém nas coisas presentes. Essas, porém, são todas incapazes, porque o abismo infinito pode ser preenchido somente por um objeto infinito e imutável, ou seja, apenas pelo próprio Deus. Há um buraco, um vazio no coração de todo homem, que só pode ser preenchido pelo Deus eterno e infinito. C.S. Lewis certa vez escreveu o seguinte: somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, de sexo, de ambições, desprezando a alegria infinita que nos oferece, como uma criança ignorante prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamos-nos com muito pouco. Quem sabe você é uma dessas pessoas que tem buscado sua alegria em outras coisas, senão no Senhor. Você é como uma criança que fica fazendo bolinhos de areia na lama de uma favela e despreza o convite de dizer: vem à praia, vamos brincar livremente. Eu gosto do Salmo 37, versículo 4, que diz: deleita-te no Senhor. Santo Agostinho diz assim: fizeste-nos para ti, e nosso coração está inquieto até encontrar descanso em ti. Foi Deus que nos fez, e a nossa alma só vai encontrar descanso no Deus que nos fez. Se concentrarmos a atenção em nossa própria experiência subjetiva de alegria, é muito provável que fiquemos frustrados e Deus não será honrado. Qual é o fim principal de todo homem? Qual é o fim principal de todo homem? O principal propósito do ser humano é glorificar a Deus ao alegrar-se nele para sempre. Aleluia. Eu quero incentivar você hoje a dizer, olha, ainda que nada esteja bem, ainda que a figueira não floresça na minha vida, ainda que os currais não tenham gado, ainda que eu não tenha fruto, não tenha alimento, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Porque eu estou certo que Ele me fará andar por lugares altos. Eu quero encerrar esse momento contando a história de um homem que marcou, a sua história marcou a minha vida. O nome desse cara é Horácio Gates Spafford, um advogado americano, presbiteriano, que planejou uma viagem com sua família no ano de 1873. E por conta do seu trabalho, ele não pôde ir para essa viagem em direção à Europa. Mas ele mandou sua família e disse assim, olha, vão na frente que eu chego lá. No meio do caminho, o navio onde estava sua família naufragou. E apenas a sua esposa foi salva. E ela lhe manda um telegrama dizendo, salva sozinha. E as suas filhas morreram naquele naufrágio. Você já imaginou a dor de perder duas filhas? Pense comigo. Você já imaginou a dor de perder duas filhas num trágico acidente? Ele vai, encontra sua esposa e volta para casa. E enquanto ele está voltando para casa, quando o seu navio passa pelas imediações onde tinha acontecido aquele trágico acidente e o navio que trazia sua família naufragou, ele escreve uma canção. E eu queria ler essa canção para vocês. E eu queria encerrar nesse momento. Lendo essa canção. Preste atenção. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê ser igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vida é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar. Com remidos na luz do Senhor, sou feliz com Jesus. Diante de uma dor tão grande quanto aquela, esse homem podia assumir todas as dores do mundo e com toda razão, porque a alma diante de uma perda como essa não enxerga e não consegue nenhuma outra linguagem senão o choro, a dor, o pranto, a angústia. Mas em meio ao pranto e à dor e à angústia, ainda assim morava uma alegria tão grande no seu coração que ele foi capaz de escrever uma canção que dizia, sou feliz com Jesus. E a minha pergunta hoje é simples e objetiva, como é simples e objetivo o Evangelho. Você é feliz com Jesus? Quem sabe você está passando por uma circunstância difícil, uma provação, uma luta, uma fornalha. Mas é possível sim. em meio à dor, cantar louvores ao Senhor. Diante de uma paisagem como aquela, o profeta Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, e não haja gados no curral, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque eu estou certo que Ele me fará andar por lugares altos. Charles Darwin, no final da vida, disse: olha, escrevendo uma biografia para os seus filhos, disse: eu não tenho prazer na minha vida. George Miller disse: digo com toda clareza possível que o maior e principal assunto com que eu deveria ocupar todos os meus dias era ter minha alma feliz no Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Vamos orar. Érico Veríssimo disse que felicidade é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente. Você sem Deus é como uma folha que é levada pelo vento, sem direção e que passa inutilmente. Certa vez, um homem foi num psicólogo e durante toda a sessão de terapia chorou. E no final da sessão, o psicólogo olha para ele e diz assim: eu tenho apenas um conselho para você. Eu quero sugerir que você vá ao circo que chegou na cidade. Esse circo tem um palhaço, e esse palhaço é o mais fantástico que eu já vi. Com certeza ele lhe fará dar muitas risadas. Ele é um grande profissional do humor, e você sairá de lá com certeza mais feliz. E uma lágrima quente escorre do rosto daquele cliente, e ele diz: olha, aquele palhaço que faz todos rirem e aparentemente é um ser feliz, satisfeito, sou eu. Eu sou esse palhaço. Todos me olham e dizem: olha lá, lá vai uma pessoa feliz. Mas só você sabe o funeral que mora na sua alma. Eu quero convidar você nessa noite a dizer: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Quem sabe você é de fato um ser feliz, mas devido às circunstâncias da vida, você perdeu a alegria, como perdeu também Davi, como perdeu tantos outros e como perdemos constantemente no caminho. Mas diga hoje, como disse o salmista Davi: restitui a alegria da minha salvação. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó certo eu estou, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse momento. Dá que a nossa alegria esteja em Ti, Senhor, e que mesmo na mais suja prisão, vigiado pela guarda pretoriana, que nós possamos escrever e viver a alegria. E ainda diante do quadro que parece não mudar, que a nossa alegria seja fruto do contentamento em Ti, Senhor. Que a nossa alegria seja a consciência grata de que tudo o que precisamos já nos foi dado na cruz do Calvário. Fica conosco, nos abençoa e restitui a alegria da salvação de muitos que chegaram aqui hoje tristes. Que nós possamos conhecer a essência da verdadeira alegria. Que nós possamos conhecer a efetividade da verdadeira alegria. E que possamos conhecer a fonte da verdadeira alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Amém.